Mais uma vez, ideia gangsta. É de quebrada. É toda hora, as bandas semi nu. É zero hora, o moleque tá na rua. Nevou, nevou, a brisa passou. Nariz de Cherolani, vem colar com meu amor. É toda hora, as bandas semi nu. É zero hora, o moleque tá na rua. Nevou, nevou, a brisa passou. Nariz de Cherolani, vem colar com meu amor. Se liga aí, as pati tá na city. Eu vou curtir o whisky e os kits. Tô de carreta, as donas tá na presa. É zero horas, moleque é toda hora. Nós vai pro bar encostar daquele Nike. Tô desbarrado na quebra versus style. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcha saudado na quebra outra vez. Se liga aí, playboy, aqui é só favela. Os capa que conspiram, se vacilar vai cair nela. O bang é mil grau, na quina passa o real. Os capa na quebrada, tá aqui passa mal. Bicudo abre a boca, eu jogo é leite moça. O corre tá pesado, na city tô desparrado. Os pivetes na guarita curtindo o baile lotado. Curtindo o baile lotado. É toda hora, as bandas semi nu. É zero hora, o moleque tá na rua. Nevou, nevou, a brisa passou. Nariz de Cherolani, vem colar com meu amor. É toda hora, as bandas semi nu. É zero hora, o moleque tá na rua. Nevou, nevou, a brisa passou. Nariz de Cherolani, vem colar com meu amor. Tá dando zero hora, a brisa que não passa. As donas tá na massa, rode, rode a marafa. Nariz tá escorrendo debaixo do capu. Sabe que é desse jeito, a lombra é mó perfeito. É tudo nosso mesmo, aqui nós tem respeito. É toda hora mesmo, aqui só tem os modelos. Os capa rebolando, fica que nem baitola. Na rua consta tudo, abrigo dos bandidos. Na city dá um giro, tá todo mundo ouvinte. Famoso 4 e 20, sorriso tá na cara. Liga, liga nós, os bandidos tá na praça. Liga os bandidos, tá tudo lá na praça. É toda hora, as bandas semi nu. É zero hora, o moleque tá na rua. Nevou, nevou, a brisa passou. Nariz de Cherolani, vem colar com meu amor. É toda hora, as bandas semi nu. É zero hora, o moleque tá na rua. Nevou, nevou, a brisa passou. Nariz de Cherolani, vem colar com meu amor. Tá dando zero hora, rolê pelas guarita. Um salve pros bandidos e também pras arlequina. É toda hora mesmo, o bang é desse jeito. Aqui na minha quebrada é respeito e primeiro. Se liga, o bang é louco, as bandas semi nua. Playtime e Jontex na minha cama toda nua. É toda hora mesmo, eu gosto é desse jeito. Quadrada na cintura, toda hora senta o dedo. Menor é infrator, debaixo do capuz. Nariz tá escorrendo e o lança te seduz. Marafa dão as bolas, a lombra é consciente. Ideia gangsta, humildade representa. É toda hora, as bandas semi nu. É zero hora, o moleque tá na rua. Nevou, nevou, a brisa passou. Nariz de Cherolani, vem colar com meu amor. É toda hora, as bandas semi nu. É zero hora, o moleque tá na rua. Nevou, nevou, a brisa passou. Nariz de Cherolani, vem colar com meu amor.